coisa que eu penso quando eu fico puta. Depois passa. Foda. Enfim. Ô Zé, você fica ou vai embora? Eu já tô tipo ficando bolada, enclausurada pela espera. Eu jurei que ia respeitar o tempo, mas eu preciso mesmo da minha paz de volta. Cê leve traz e nem dois papo, melhor nós nem trombar agora. Eu não preciso preocupar, cê não precisa preocupar. Vou me virar sozinha, me deixa quieta no meu canto. Já que cê não quer tá do meu lado, eu não tô te entendendo. Tô nos erros, mas buscando meus acertos. Cê não sai do muro, meu coração virando um bloco de cimento. E eu acordo cedo e é horrível não te ter do lado. Eu passaria por cima desse mar de mágoas pra refazer os laços. Mas Bruna Helena, cansada de guerra, eu vou sair pra fazer arte à noite como Teresa Batista. Eu não posso esperar seu barco atracar no meu cais e segue vazio. Eu declaro guerras contra mim mesma. Fotos suas no rolo da câmera, eu rolo na cama. Lembrança da gente rolando na cama me levou ao nocaute. É terceiro round da madrugada, pensando onde cê tá, se você queria tá comigo ou se tem outro em meu lugar. Eu não vou me rebaixar, eu não quero mais comparar nada. Vai se igualar também, o que corrói é o coração. Querendo ir te encontrar na minha mente, eu boto o pé no chão. Vou superar da melhor forma, já perdi muita razão. Eu não tô certa e não sou santa, você também não. Eu tô orando pra Deus me dar uma direção no inferno, e Deus me dá uma direção. Eu tô orando pra Deus me dar uma direção dentro do inferno, e Deus me dá uma direção. Esse é meu blues, ele carrega minha dor. Pesa uma tonelada, o maracatu do meu coração. Esse é meu blues, o maracatu do meu coração. Eu fiz um jazz pra te dizer, cê diminui meus BPM. Eu tô andando acelerado e fiz um jazz pra te dizer que pesa uma tonelada, o maracatu do meu coração. Eu fiz um jazz pra te dizer sobre o meu coração. O meu coração. Os BPM alterado do meu coração. Eu fiz um jazz pra te dizer que esse é meu blues. E ele carrega minha dor, minha dor. Ele carrega pesa minha uma tonelada, o maracatu minha do meu coração. Esse é meu blues, o maracatu do meu coração. Do fiz meu coração, do meu coração. Eu fiz um jazz pra te dizer. Do meu coração, meu coração. E eu fiz um jazz pra te dizer que pesa uma tonelada.